Ei, você aí? Sente-se, escute o que eu tenho para te falar. Vou lhe contar uma história que pode lhe assustar. Boa noite, crianças! Meu nome é Cláudio e eu sou o host. Aqui é o Zé, eu sou o cagalhão do grupo. Aqui é o Laranja e eu já vi o demônio. Não, mentira. Ficou bom pra caralho. Eu posso colocar que a minha irmã viu o demônio. Ah, é verdade. Porra, nós temos até umas histórias já. Oh, beleza. Bom, conversas à parte. Esse é o primeiro podcast do blog Impensável. A gente vai tentar deixar semanal, porque eu acho muito difícil, né? É, mas vamos começar essa primeira parte agora, só um teste, vamos ver como é que fica. E o assunto de hoje, então, é sobre o que é o blog, né? O blog inteiro é só sobre isso. Terror. Terror. Terror. Ai, meu Deus. Ah, só de falar essa palavra eu já fico todo cagado, velho. Eu sou muito cagalhão, vocês não têm ideia, cara. Galera aí jogando amnésia. Nossa senhora, vocês têm que... Nossa, vocês vão ver eu jogando amnésia, galera. Vocês vão ver. O assunto de hoje, então, terror. Terror. Por quê? Porque o blog é sobre terror. Obrigado. Blog sobre terror, né? O melhor jeito de explicar é com uma pergunta, né? O que é terror? O que é terror? O que é terror? Todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar o que é, né? Ah, na minha concepção, no meu entendimento, não é só o sentimento, não é só a ação de sentir medo, mas é... Tudo que engloba junto, sabe? É uma temática. É uma matemática. Né? Né? Uma matemática? Uma temática? Uma temática. Uma temática. Matemática. Tem filmes? Matemática é um terror foda, cara. Depende do ano. Matemática financeira, puta que pariu, velho. É coisa de maluco. Vai dar um ruim. Né? Eu quero parar de fazer. Vamos dar um pause. Terror. Um minutinho pra tomar um café, passar um pouco. O engraçado é que, tipo, terror pode ser alguém que gera terror e alguém que tem o medo, né? Que é, também no, ainda tá englobado no toda mas, essa temática. É que tem vários tipos, né, de terror. Tá, mas então vamos fazer o mais amplo possível ou explicar de uma maneira mais simples e depois ir vendo um por um o máximo que a gente conseguir. O capeta, o satanás existe, porra! Existe, meu Deus! Todo mundo aqui já teve medo, né? Quem tá ouvindo também já aposto que já teve medo, né? Algum momento do dia, aquele medo, nem que seja o medo de o capeta entrar e matar todos os outros da família. Ou mas aquele... o medo é parte do terror, mas não é o terror. É. O terror em si não é o medo. Então, terror, é. Então, é. Era o que eu tava tentando falar, até alguém falar da matemática ali. Eu acho que é a combinação de tudo. É a combinação do medo, do pavor, do sentimento de... Do cagaço. Cagaço, da força do cagaço. E... Qual a melhor maneira de explicar isso em poucas palavras? Eu tô com dificuldade de pensar. Terror seria... É quase um sentimento, mas é uma força que... Eu acho qualquer que... meio de comunicação em que se pretenda provocar a sensação de medo. Já diria... Cara, não concordo, velho. A Wikipédia falou. A Wikipédia... Vai discordar? Terror é como é que é? Desculpa aí, é o meio de comunicação que tem intenção de promover o medo. É, exatamente. O gênero ficcional. Que pode ser filme, pode ser uma situação. Uma carta. Uma atitude. Peidinho. Oi? Peidinho. Tipo a matemática. Né? Fiquei sem ação depois que eu vi. Eu falar o que nesse momento? Não, mas em poucas palavras, o terror, na minha opinião, ele não tem a ver apenas com o medo, mas é toda a situação, velho. Claro, ele vai ter, o medo tem grande medo parte é a consequência do terror. Exato. Acho que o então, não conseguir explicar ou não conseguir entender uma situação que daí leva o cara a ficar com medo é o início do terror mesmo em si. Sim, o terror tu não precisa já ter medo desde o início. Não, o terror ele é o terror ele não começa com medo, ele termina com medo. Termina com medo, ele, exato. Ele tem a intenção de promover medo no alvo, ou nos alvos, né? No exatamente. Caso, assim. Então tem toda a parte da... Quem pratica terror é o filho de uma puta, entendeu? não curto essas histórias. Antes de acontecer o medo, então, tem toda a geração de expectativa e de atmosfera também. Se a atmosfera é... É, exatamente. Tipo, quando criar... um filme de terror é bom, o que dá medo não é a imagem, mas é o som. Não é o monstro, né? É a atmosfera, o ambiente. É tudo aquele que envolve. E o medo, ele funciona que nem uma risada pra uma piada, né? O terror, no caso, seria a piada. Ele só vai te dar medo ou fazer tu rir se o que aconteceu for inesperado. Exatamente. Porque o desconhecido. É, o desconhecido. Por exemplo... inexplicável. Aqueles filmes ruins de terror são tudo porque tu sabe o que vai acontecer, né? Ah, é claro que ela tá indo não sei aonde, então vai dar um cagação agora. Daí eu dar uma cagação, tu não sente medo. Mas o que acontece inesperado, que nem um filme que eu vi esses dias aí... gera medo. E já falando em filmes, também tem jogos de terror. Que eu Sim. acho que causa muito mais medo do que tu assistir. Porque se for um bom jogador, que tu entra no mundinho, tu sente a parada. É que mas no... tu não precisa ser um bom jogador pra entrar no mundinho. Não, sim, é o jogo sendo... que tem que te chamar a atenção e te prender, né? É que o mais complicado tem do que jogo envolvente. Que no Exato. Filme tu pode assistir e ainda cobrir praticamente toda a cara e ficar só olhando o jogo, tu tem que ter uma ação pra continuar o trama, que senão tu. Exato. Senão tu vai ficar que nem Josué aqui, né? Que vai jogar amnésia, fica num canto assim, apavorado, entra no armário e não sai mais. O jogo, no caso, como ele pede a tua interatividade, né? Ele pede que tu preste atenção no que tá acontecendo e reaja àquele estímulo. Então, ele acaba trazendo muito mais esse sentimento de medo, no final das contas, do que o filme. Que o filme, querendo ou não, que o José acabou de falar, tu pode virar a cara, pode dar pausa, pode sair do cinema, pode mandar tudo pro caralho e, né? Não tem esse estresse. Já o jogo, ele te pune. Tu pode até dar pausa, mas tu nunca vai saber o que aconteceu. A trama só exato. Vai continuar se tu ir junto com ela, né? Se tu continuar jogando. E isso que é... Nossa. Óbvio, a maioria dos jogos de terror que eu joguei, assim, eles não cumprem essa premissa porque eles não conseguem construir a atmosfera, não conseguem construir difícil, o ambiente mesmo. Propício pra daí sim trazer o medo. Um bom exemplo de jogo que consegue fazer isso, acho que é o Silent Hill, né? Sai o primeiro, cara. É. O primeiro é muito foda. O som, todo o ambiente, com aquela neblina, exatamente. A luz do isqueiro só. Ou aquela lanterninha do peito lá. Eu acho que de jogo de terror, assim, acho que na real toda hipermídia de terror, acho que ela depende muito do som pra dar medo. Sim. Qualquer outra coisa, assim, é irrelevante, assim, mas o som é uma coisa, se o som for falho, mas o resto pode ser excelente. E pra livros, né? É, por isso que eu falei hipermídia. Livro eu acho bem complicado, cara. Tem que ser muito bom mesmo pra te dar um medo, assim. Eu, pra falar a verdade, nunca li nada que me desse medo cagaço, mas... que me levou, me fez seguir a história, fez prestar atenção e me fez ficar... Não chega a ser medo, mas é... Tenso? Um pouco angustiado, um pouco tenso, sabe? É, que foram os contos do Lovecraft, tem... assim. Que ele consegue descrever bem o que tá acontecendo, só que na descrição dele, ele te deixa meio que sem conseguir entender 100% o que tá rolando, sabe? É que pra um escritor, eu acho que pra ele te dar medo, ele tem que apelar muito pro fato do leitor se identificar com o que tá acontecendo. Porque, por exemplo, um filme, tu pode botar um demônio lá, todo mundo vai ter medo, porque tu vai estar vendo, né? Mas num livro, tu tem que botar uma coisa que a pessoa já tenha passado por aquilo. Coisas mais perturbadoras, por exemplo, barulho em casa que todo mundo escuta às vezes, daí, tipo, só o vento, mas depois pode passar. Não, mas no caso do Lovecraft, como ele trabalha com aquelas criaturas interdimensionais, ele não é muito explicativo na aparência delas. Ele deixa que tu pire na batata, ele dá uma explicação por cima de como é que é mais ou menos o monstro. E tu, juntando as partes, tu vai acabar criando um negócio completamente sem forma no final das contas. Que realmente não tem, o único que tem é uma forma que pode ser mais ou menos entendida assim como um monstro ou um bicho humanoide é o Cthulhu, né? Os outros lá já são muito, muito, muito loucuragem assim. Tanto que se tu for procurar referências no Google Imagens, cada pessoa que leu a descrição acabou interpretando de uma maneira. Dificilmente vai ter 3, 4, 5 imagens parecidas, sabe? E eu acho que é essa parte que é o legal, assim. Ele descreve muito bem, mas a descrição... Tu que cria o próprio demônio. A descrição, as conexões, é tu que acaba juntando elas no fim das contas, sabe? Mas o melhor de tudo é a atmosfera. Ele te coloca numa atmosfera bem angustiante, bem... Ele faz tu entrar no mundinho. Exato. Que eu acho que isso é uma qualidade de livros. Que tu consegue, por detalhes, ir muito mais a fundo. Porque tu tá na tua cabeça, né? Tu não tem nada ali na tua frente. Exato, exato. Game of Thrones, por exemplo. Se tu vê a série e tu lê o livro, tu entra muito mais no livro. Não, exato. Porque tu tem que estar prestando atenção no que tá acontecendo pra poder criar o background, poder criar os personagens, poder entender as motivações, né? Porque se tu estiver lendo por whatever, tu não vai entender porra nenhuma. Tá, mas esse... Mas um livro de terror, assim... Ele é mais desafiador pra tentar fazer a pessoa ter medo. Porque prender ela, sim, na história é uma coisa, mas criar o medo... O medo um daí livro, é outra coisa. Porque e o livro... fazer continuar lendo enquanto tu tem tá, medo... É, quando ainda tu tem mais se o livro é gigante. Porque o livro ele não tem aquele apelativo de filme, de jogo, que é te dar o cagaço, né? Não tem como um livro te dar o cagaço. Tipo, escrever ele e de repente aparece o bicho na cara. É, não tem como. Não tem os jumpscares. Então ele tem que te deixar com medo de uma forma muito mais indireta, né? Quando tu vê, tu já tá apavorado com as folhas tremendo. Acho que é muito mais lento o susto. É, muito vai mais. Vai ficando com medo. É mais perturbador. Eu acho que não dá nem pra chamar de susto, é mais o... Medo. Aflição. A aflição, a angústia, sabe, que vai te causando. E também a angústia é viciante, né? Qualquer coisa que tu vê que é angustiante, tu não quer terminar de ver, né? Exato. Que nem aquela mãe assustadora do cacete assassino. Eu nunca li, eu só contos mesmo. Não... É, eu também já li contos. Terror, né? Mas contos, assim, tem os clássicos, né, que te deixam com o tchan na hora, mas eles nunca chegaram a dar medo. Uhum. Não te deixam ficar sem dormir. Ah, porra. O filme de Silent Hill, primeira vez que assisti, eu fiquei sem dormir aquela porra. Principalmente naquela cena maldita que o Pirâmide Red arranca a pele da mulher. Ah, aquela cena. Na porta da igreja, puta que pariu, cara. E depois tem... eu fui assistir de novo, não é... Aqueles filmes que se deixam com medo de qualquer coisa. Tipo, pra quem gostou, Atividade Paranormal. Uhum. Que é o dos... Bater uma panela na tua cozinha, tu já pensa que é um capeta, tá ligado? Mas, na minha opinião, Atividade Paranormal, ele criou o ambiente, criou a atmosfera de terror, só que ele não mostrou nada, sabe? Ficou só nisso. Ah, daí tem a mulher sendo puxada lá pelo invisível, não sei o que, só que tá... É que ele é um filme apelativo pelo lado real, como se fosse algo real, um cara com uma câmera gravando, só que ele faz coisas de filmes que não é, sabe? Não, verdade, só que eu esperava um pouquinho mais dele, assim. Eu queria saber mais da história. Do... Exato, a atmosfera que foi criada foi muito massa, só que até metade do filme, daí depois começa a desandar, sabe? É, o filme, quando o demônio lá do filme, não lembro agora o nome dele. Mas quando ele começa a mostrar muita coisa, eu já achei ruim. Mas eu me lembro que a melhor cena do filme que eu vi no cinema foi quando eles estavam apavorados que tinha mexido a porta, acho, daí tinha batido ela. E do nada deu um barulho tipo um dinossauro. Assim, bateu a porta assim, depois eu edição bota na bitch. Som pra galera ouvir. Aquela cena, cara. Treme a base. Eu nas primeiras semanas fiquei cagado, porque lá era tipo, mexeu alguma coisa, já ficava meio assim, tá ligado? Qualquer coisa podia ser um demônio. Você fala que na época eu morava numa casa muito, muito maluca, velho. Aquela casa tinha... Porão do inferno. É, ela tinha... Casa do capeta. Aquela casa tinha uma ventilação, cara, que vocês não têm ideia. Tu pode trancar toda ela, ainda vai ter vento dentro. É, porque é o demônio que você nas asas. A tua avó, meu capeta? Nossa, meu. Essa aí vai pra depois. Mas, meu Deus. Essa aí pra outro. O cara tá com medo já. É que aqui ele é uma bicha. Velho, tua avó. Nossa, minha avó era católica, cara. E ela era velha, tinha uns 90 anos já. E ela falou pra mim que tinha um ladrão no quarto dela. E ela apontou pra parede e disse que ele tava lá. E eu olhei e não tinha nada, tá ligado? Você é tipo o gato que olha fixo pra um canto da parede do teu quarto e do nada sai correndo, que nem um filho da puta, assim. E ele tá ali, ele tá ali, entendeu? Não tem nada, não tem nada. Ah, me caguei aquele dia lá, tá louco. Eita porra. Mas é claro, mas o fato da... Mas aquela casa, ela me dava muito medo, cara. Porque ela tinha uns barulhos muito parecidos com o outro. Tipo, em cima do meu quarto tinha uma antena, sabe? Porque a casa era antiga, ele tinha casa no terreno grande, né? E na frente do meu quarto tinha uma escada também que tinha um corrimão de ferro, e quando tu batia nele, ele fazia um barulho igual ao que a antena fazia quando o vento batia. E daí de noite eu começava a escutar aquele barulho da antena, parecia que tinha alguém batendo no corrimão, de olhar não era nada, assim. Demorei 1 ano e 2 meses pra descobrir que, que era a antena. Viu? E aí o que é que dava o medo? É a atmosfera, cara. Porque quando sente medo sem tu ver nada, assim, é tudo na tua cabeça, tá ligado? Tu fica pensando, porra, imagina que tenso agora ver o capeta aqui me matar, tá ligado? Puta que calor do inferno, vou deixar só minha perna direita pra fora das cobertas. Aí tu imagina aquela mãozinha pra fora da cama. Pegando, lambendo teu pé, assim. É. E aí, dali um tempo, tu dá um estalo assim, pensa, não, ó, realidade, tá ligado? É. Daí, daqui a pouco, você tá pensando de novo. Mas vai explicar isso pra mim às 2h30 da manhã, com insônia? Não, né? Sim, eu vi um filme de... Foi quando eu fui ver Mama, né? Eu fui ver Mama, daí eu tava... Daí eu vi, assisti e tal, daí eu fui dormir sozinho em casa. E no meu quarto tem uma bicicleta pendurada na parede, né? E quando tu gira a roda, faz uma... E de madrugada, do nada, ela gira. Não sei porquê, tá ligado? Mas do nada, assim, daí eu acordava de noite, assim... Girando, assim, deu acendia a luz e parava, sabe? Nossa, pensa, piá suando. Daí eu fiquei acordado a noite toda, né? O filme bom de terror é isso, né? Tu assiste ele, tu fica com medo, mas quando tu chega em casa, tu ainda tá naquela atmosfera e tu ainda imagina a cena dos filmes, tu ainda fica com medo dele. Porque não adianta tu ir ver um filme na hora, tu acha horrível, mas depois tu nem lembra mais o nome dele, sabe? Que nem é com, sei lá. Tem um monte de filme, vários dos Exorcista é assim. O único que dá medo é o primeiro, cara. Os outros são tudo. Ou aquele também... E o Jamie Lee Rose, porque foi um caso real, né? A Jamie Rose também tem uma atmosfera louca. Porque se ela for uma louca foda com esquizofrenia, tu já fica cagado, cara. Porque, né? Pode ser uma pessoa do teu lado. Ou se for um demônio, pior ainda. Mas é que nem tu mesmo fala, Laranja. Né? O cara sabe Krav Maga. Não tem demônio. Não tem demônio. Que demônio? Já acabava na primeira cena do filme, né? É que nem aquele da TV... Que tem a minazinha, sabe o fantasma da TV? É famoso. A Samara, filha da puta. Não, caralho. Não. Aquele que a TV fica estática. Poltergeist? É. Ah, tá. Resolvia se tirar essa tomada, tá ligado? Alguém desliga a chave geral, porra. Nunca mais. Ah, mano, o chamado, eles desligavam da tomada e ela ainda saía. O chamado, ele é... É no chamado que tem aquela cena da coberta, né? Que ela começa a vir por baixo das cobertas do cara. Puta merda. Não, o grito. Não, acho lembro. Que é o grito, cara. Mas é os dois são igual pra mim, né? Mas essa cena tirou toda a minha segurança de comer. O capeta, o satanás existe, porra! Existe, meu Deus! É, o chamado ali é um filme assim, tu tem medo. O filme é bem perturbador durante, mas depois o filme assim. Não... É, tipo, porra, não veio um DVD ainda, é. Assim, né, aqui em casa. Mas no site do chamado, logo que saiu, tinha fita disponível pra te ver o vídeo da fita. Só que não, né? Não, tinha, tipo, pra te ver. Não, sim, mano. Sim, só que só, não. Tu acha que eu vou ver? É um filme? Grande merda, tu acha que eu vou lá pra onde filmar a porra da Bruxa de Blair lá? Não, não vou. Aliás, Bruxa de Blair é maneiro, cara. Bruxa de Blair. Fizeram o filme, ficou aquela merda lá, tudo tremido e tal, porque era pra ser um cara com uma câmera e acabou o filme e era isso. Atores desconhecidos, o jeito que eles fizeram, eles já falaram a notícia antes, né? Parecido com o que estão fazendo agora com a Guerra Mundial Z. Não sei se vocês viram no YouTube que tem aquele canal. Eu vi, tem o cartaz do gato. Aquela é montagem. Sim, eu sei que é muito foda, cara. Mas tu viu, né? Tipo, eles fizeram um esquema parecido, eles botaram notícias que a galera tinha desaparecido e tal. E quando vê, divulgaram as fitas, né? E aquele filme, nossa, a primeira vez que eu assisti. Tentaram fazer com o Cloverfield também, mas não deu muito certo. Ah, mas também. O Refugio não é aquela do. Do Monstro Gigante, do J.J. Abrams. Não, a ideia é interessante, cara. Mas. Mostraram o monstro, porra. Verdade. Aí não, né? Porra, é um sapo gigante com cabeça de peixe. Qualquer, meu, AK-47 resolve. É, sei lá, se marcar, mas um míssil na cabeça lá. É, eles destroem a cidade toda com o míssil nuclear. Puta, tem uma lenda urbana que eu quero muito acreditar, cara. Que é o monstro do Lago Ness. Bah, o monstro do Lago Ness, pode crer. Puta, imagina que a fuder tem uma espécie desconhecida. Bah, tá louco? Sim, mas a loira do banheiro. Esses negócios de criptozoologia aí, por todo mundo e nunca acharam merda nenhuma, né? Essa que é... Acho legal os programas do History Channel, né? Mas eu não teria coragem de nadar no Lago Nessa. Pelado, né? Com roupa até mais. Que deve ser um calor inacreditável, né? Calçãozinho. É, um saiote, já que tá na Escócia. Mas agora eu acredito em aliens, cara. Depois daquele maluco lá, tá merda. Terror de alien, cara. Depois daquela ligação lá que fizeram pro programa lá, mas, mano, tem terror de alien? Tem, aqueles sinais lá, aquele filme. Horrível, velho. Suspense, Contato de quarto grau também. Contato de quarto grau. Que a mina flutua, né? Não, Contato de quarto grau. Que filme assustador, velho. Né? Não, o filme é massa pra caralho. Ele, né, mas ele te bota uma atmosfera, cara. Até hoje eu tenho medo daquela porra, cara. Então, mas medo do quê? Da coruja? Quando tu viu uma coruja branca na tua janela? Não, da coruja, velho. Mas porra, tem aquelas imagens lá do final? Do, das ligações que a galera liga. E o... É, das ligações. Aquele também, do policial. Do que policial, que ele para na casa dela e aparece um disco assim, pulando em cima, daí fica tudo chiado e ele começa a falar que é... Qualquer vídeo supostamente de coisa sobrenatural ficou cagado, velho. Nossa, a gente viu um do moleque esses dias. Sim. Puta, vai tomar no cu, cara. O moleque, ele dizia que tinha um espírito assombrando ele, daí, que era um amigo dele que já tinha morrido. Daí mostraram filmando, daí ele falava que o amigo dele tava ao lado dele, né? Daí do nada ele ia pro lado, assim, como se alguma coisa puxasse ele. Ele tava numa cadeira também, puxava ele pra trás, derrubava ele na cadeira, assim. Uma força invisível, cara. Oh. Cara, muito tenso. Que massa, velho. Tipo, não tem como o PS jogar, porque pegava a perna assim e puxava, sabe? No... Ah, velho, mas eu torço pra que tenha mesmo essas imundícias. Eu também, cara. Pra deixar minha vida mais legal. Eu ia virar, cara, a primeira coisa que eu ia fazer é comprar uma caralhada de livro Constantine, tá ligado? Mas puta merda, encher uns 10 galões d'água daqueles de 20 litros, sabe? Morar. Abençoar essa porra toda. Me tatuar com símbolo e coisa arada, ir pro pariu, Vaticano. Cara. Eu ia vender minha alma pro capeta pra virar um mestre do rock. Isso sim é vida, cara. Se eu morrer, eu vou morrer com os aliens fudidos do inferno querendo matar todo mundo com fogo de Cristo, sei lá. Não atropelado, sei lá, assaltado por 40 pila. Alguém edita isso aí, por favor. Porra! Ia ser do caralho se tivesse. Botar um monte daquele sozinho de censura. Imagina, puta que pariu, tá vendo? Invasão ET, todo mundo ganha uma K e vai pra fubaia. Imagina só, é que nem a fantasia do apocalipse zumbi, né? Não, o apocalipse zumbi é legal pensar quando é aqueles zumbi podre, mas agora se for aqueles do Guerra Mundial Z que tem na porra do treino. Ou do Left 4 Dead lá, tá todo mundo. Puta, não, mas aqueles do Guerra Mundial Z é fudido, tu vê eles escalando os negócios, cara. Não, mano, não assisti, não. É de uma pessoa que nem o Thor 2, eu não quero. Não, mas Guerra Mundial Z eu quero assistir pra não me desanimar, que eu assisti o Homem de Ferro até hoje no filme. Ah, mas o do Guerra Mundial Z dá vontade de ver, cara. Te digo, nossa, muito fudido aquela cena se escalando. Nossa senhora. Sim, gente não faz isso, daí vai zumbi. Ah, eu torço mesmo pra que tenha. Ah, eu quero, cara, eu quero, ia ser muito. Que nem eu posso acreditar que quer coisa. Mas tu não viu o jeito que eles estão divulgando Guerra Mundial Z, que eles estão largando no YouTube uns videozinhos no canal? Eu vi o gato lá, eu caguei de rir, não fui mais atrás. Não, que eles estão divulgando que eles estão fazendo parecido com o que fizeram no Bruxa de Blair, né? Eles estão botando uns videozinhos de uma galera, tipo, não aparece bicho nenhum. O mais legal que tem é que a guria tá filmando o cara na praia, daí eles estão conversando e do nada ele corre pra, em direção a ela, ela dá um grito e cai a câmera e dá um... E daí para o vídeo, sabe? Que massa. Daí eles estão divulgando também de um cara que ele quer fazer uma surpresa pro filho dele. Ah, eu vou aqui, não sei o que, é festinha de aniversário, daí chega lá, tá vazio, não tem ninguém na festinha, tem um monte de coisa no chão, não sei o que. Daí ele fica procurando e não acha, sabe? Então, é muito louco, cara. O capeta, o Satanás existe, porra! Existe, meu Deus! Bom, então a gente falou dos aspectos bons do terror, né? Como é que funciona? O terror não tem nada de bom. Uma boa história de terror, uma boa ambientação. E agora vamos falar das merdas. Tem a... Das decepções. A consequência do. Do terror, que é o medo. Sim. E tem vários tipos de medo. Mas tem também a consequência do terror mal feito, que é o quê? A risada. É um fiasco, a risada, a zoação. Galhofa. Tipo, um filme de terror mal feito, né? Lançaram o Bruxa de Blair, sucesso, e fizeram dois. É. Putz, galhofa, foda. Atividade Paranormal 2, que porra é essa? E 3, já e tem 4. E 4, e Tóquio, e... Ah, mas aquele início parece... Tóquio Drift. Ah, mas tem um que deve ser legal, que é o início, né? Quando elas eram crianças. Aquela aparece assim, mano. É, mas acho que pra continuar com aquele feeling de terror quase real, tinha que ficar só naquele. É que na real, a Atividade Paranormal foi bom até o momento que a guria ataca a câmera, que ela estragou o filme inteiro, é. No final do filme. Ó. Eu acho que se subisse só ela e... E o cara morto, sei lá, também... Daí, nossa, daí o cara voa com a câmera, é muito ridículo aquela cena, é muito ridículo. Ela podia ter matado com uma faca, um negócio assim, tá no saco. Não, tudo bem, o jeito que ela matou, mas daí aparece ela subindo com ele no colo, assim, só. E larga, tipo, ela podia, sei lá, largar ele na cama e acabar o filme, pronto, sabe? Eu fico meio puto com esses esquemas, porque, sei lá, se os demônios são tão poderosos, assim, por que que não encarna? No Obama? Um demônio no Obama. Porra! E ele sai por aí chutando bunda. Mas tem que ver. Manda um míssil nuclear porque... lá no Vaticano, mata o Papa, vai tudo pro caralho, sabe? Porra, isso sim, cara. Porque se existe mesmo, porra. O Obama já sabe. E tá deve ter disso. O Constantino naquela porra lá da Casa Branca fazendo as mandingas pra... Corpo fechado, maluco. E daí o que os demônios sinistrão fazem? Ah, vai na tia Cotinha na igreja. Vou entrar ali na gordinha ali do cara que tá filmando os domingos de noite. É. Porque eu sou bem louco. Vai ver, Deus e o demônio tem um acordo... Criando o Constantino lá, que eles só podem influenciar, não podem fazer nada não, direto. Não, mas tu tá falando Constantino do filme. Do filme? Eles... Sim. Não, mas vai que tem um bagulho parecido, que só funciona a influência, daí os que violam as regras não são tão poderosos a ponto de coisar o negão presidente. Mas e quem? Quem que diz que não dá pra violar a regra? Não sei, eu sou ateu, cara, não sei de nada. Sou ateu, não acredito. Não vamos incorporar em mim. É a regra da lei, né? Se é que não acredita, não pode. Como é que é aquilo que tu falou, né? Que o demônio vai... O cara vai lá fazer uma cumba pra pessoa, aí recebe lá no mailbox do espírito, né? Pá. Pessoa tal, endereço tal, dá uma zoada na vida dela. Aí ele chega lá, a pessoa tá ali, daí vem uma notificação assim, porra, não acredito. Aí, então não pode. A pessoa não acredita. Ateu não vai dar. É que nem aquele filme Chave Mestra, né? Só funciona com quem acredita. Né? Chave Mestra, né? É. Aquela do cara ficar acreditando na parada e acontece. É uma guria. Jogo, cara. É uma guria que daí ela vai cuidar. Pode escrever. Aquele filme é bom, velho. Aí é maneiro pra caralho. Até pó de tijolo dentro da minha casa. É. Sal e. Não, mas aquele filme é bom, cara. Aquele filme dá medo. Se eu te digo. Nossa. Puta, é assim, usar aqueles colares de pentagrama e de cristal, eita, tá ligado? Boa, que estoura quando dá a treta. Ah, tá ligado. Porque aqueles pêndulos malucos o tempo inteiro girando, isso é. Os espelhos lá, Ia aparecer um maluco, mas ia ser massa, mano. Massa. Tá eu ia em busca da Terra-média. É o Alan Moore, cara. O Alan Moore vive nesse mundo, velho. Ele foi brincar de agora ele falou que ele foi possuído pelo Pazuzu, né? Que é o demônio do primeiro exorcista. Tipos de medo. Olha. Quer ir por uma ordem de... alfabética. Não, tipo, primeiro começa com aquela afliçãozinha, né? Até chegar no cagaço foda. O medo ele sempre começa com uma dúvida, né? Pelo menos pra mim. O que tá acontecendo? Ou o que vai acontecer? Ou o que é isso? Tem sempre, o né? Famoso tem sustinho, né? É. Por exemplo, que nem quando tu tem um cachorro brabo, né? Tu só escuta o latir, tu não sabe se o cachorro é grande, pequeno, se ele tá solto, se ele tá com... Tu já tá com medo, já. Mas é aí que o medo acontece. Aí que ele atua. Se tu souber, tu não tem medo. Depende, né? Se ele tá solto, ele não continua com medo. Se ele é grande e tá solto, eu ainda tô com medo, né? Daí surgiu outra dúvida. Então, acho que, tipo... Quem produz terror, né, esses merda aí que produzem terror, eles sempre querem fazer a dúvida, né, surgir na cabeça da pessoa. Eles nunca podem mostrar de cara o que tá acontecendo. Apesar de ter um filme que já começa de cara mostrando... Daí é ruim, cara. E é tipo, olha só, Amigos 2. Né? Todos os filmes do Jason. Aí eu gosto pra caralho. Ah, mas não dá medo. Eu acho legal o Jason, mas... O personagem. Não dá medo, cara. A história eu acho meio whatever. Fred Krueger também. O meu personagem eu acho maneiro pra caralho. É Magal, porra. Eu Magal no Jason, velho. Não ia ter mais Jason. Crave Magal no Fred Krueger, velho. No sonho ainda, só pra melhorar. Tem aquele cagaço que tu toma de vez em quando, que alguém te assusta. É que lá é mais tranquilo, né? É que lá ele, o cagaço ele até não vem junto com a dúvida, na real, né? Porque tu tá ali, tu nem sabe o que vai acontecer, tu não tá se perguntando nada e de repente... Alguém... Tá muito susto. PÁ! Damn it. Exatamente. Dependente pra tu mentir, então. Escute com fones de ouvido. Eita, um satanás existe, porra! Existe, meu Deus! E o terror fudido, que é aquele momento que tu fala pra ti mesmo, vou morrer. E tem aquele cagaço que o senhor já passou de esquecer a chave no portão. Pô, bada, que é aquele que fica anos dentro do coração. Puta que pariu, cara. Aquilo é inexplicável, não é terror, é fato. Aquilo lá deve ser uma merda. O terror é a dúvida, aquilo foi uma certeza foda que por algum motivo, alguma... benção. Pazuzu tava vendo e não quis deixar acontecer. Deixa o moleque. Deixa o moleque, ele esqueceu a chave no portão, não vou deixar ninguém levar as porra dele embora. Tá tudo certo. Então, né? Mas é verdade, outro dia eu possuo a mulher dele só pra... Obrigado, Pazuzu. Sacrifica o cachorro. E tem aquele medo que quando se trata de filme, acho que ele é o pior de todos, né? Que tu, tipo, tu não tá com dúvida ainda, né? Tu não tem a pergunta. Mas tem aquele a atmosfera, principalmente, eu falei antes, sonora, faz tu se sentir angustiado por alguma coisa, tu ainda não sabe bem o que. O Fred Krueger, ele trabalha bem isso, né, que tem aqueles sonhos, daí tem aquele corredor que tem uma neblina e aquela música, aquelas crianças cantando, aquilo lá dá muito medo, mas tu não espera nada naquela cena. Tu não se pergunta o que tá acontecendo, tu sabe o que tá acontecendo, mas ainda assim tu fica com medo, né, aquela... Que eu acho que pra mim, pelo menos, ele é o pior de todos, né? É por isso que eu acho a Amnésia o jogo mais saudável que eu joguei na minha vida, né? Porque ele trabalha tanto essa parte que eu falei, quanto a parte do tu não sabe o que tá acontecendo. E elas trabalham juntas de um jeito totalmente. E acho que ele te mantém jogando pela história, pela tua curiosidade de saber o que aconteceu. Se tu não leu nada, né? Eu não li nada, porque, né, eu tava, né, melando a cadeira lá, não podia fazer nada. Mas interessante notar também a parte fisiológica do terror. Porque se tu deixar todos esses aspectos num local, sei lá, ensolarado ou bem iluminado... Já não funciona. Tu já, ou já corta pelo menos 80% dessa expectativa. Isso é uma coisa que o ser humano sempre vai ter. Isso que é legal de trabalhar, sabe? Essas brigas do inconsciente humano. Que todo mundo é macho de meio-dia, né? O medo do escuro, não é medo, mas é insegurança. É que tu não sabe o que tá acontecendo. Escuro, cara. Não sabe o que tá acontecendo, pode até saber o que tá acontecendo, mas tu não consegue reagir tão rapidamente quanto tu reagiria se estivesse bem iluminado o local. Ou te dá aquela dúvida maldita de que tu não sabe exatamente o que quer, sabe? O que eu vi passar aqui do meu lado? Era uma barata ou era uma aranha? Não era um demônio. Não era um demônio. É, o ser humano tem medo de tudo que ele não consegue entender, né? Ou, no caso, ver. Então, por exemplo, você tem um bicho do outro lado da... Tipo, sei lá, do outro lado da parede e ele faz barulho. Tu não sabe se é um gato arranhando a parede, se é um cachorro tirando um osso, ou se é um demônio te assustando, né? Então, e é claro, o ser humano, do jeito que ele sempre vai pensar, putz, que pariu, é um demônio. Exato. Não, e o ambiente permite isso, sabe? Se tu tiver um lugar ensolarado e ouvir o bagulho, foda-se. Puta, tu vai no soco com o demônio. Cravo magá. Mas ali já tá, o sol já tá se pondo. Daí vai pro caralho. Aí tu liga pro padre. É horrível isso. Aliás, eu vi um padre uma vez, moço do estrão, cara. Ele usava um chapéu assim, aquelas paradas de usar no pescoço, era roxo, tá ligado? Uhum. E tinha uns crucifixos assim, uma bíblia gigante na mão. Comecei a olhar meia-noite ali. Aí eu comecei a acreditar em tudo. Só pra midnight. Pensei, pô, esse cara devia estar exorcizando alguém lá no Belo, sei lá, no caso igreja. O pastor foi dar uma zoada lá, baixou de verdade. Né? Não conteram mais. Aí chegou ele lá com os crucifixos, com as, sei lá, uma 12 com bala de sal grosso. Chegou do uma Glock com bala de prata. Cheguei pra essas porras. O cara era negão, cara. Ó, papo midnight. Mas às vezes, tipo, no caso da atmosfera, tu não precisa estar na atmosfera, né? Porque, pelo menos eu, do jeito que eu sou cagão, eu posso estar num dia ensolarado, cheio de flores, e eu escuto um barulho e vou criar toda uma atmosfera horrível. Pode acontecer também, mas daí tu tem que estar com o segundo, ou terceiro, ou décimo, oitavo fator, que é a solidão. É, quando tá sozinho, né? Quando tu tá sozinho, quando aí funciona, mas se tu já tiver acompanhado, não dá muito certo. Por isso que jogo de terror não tem cooperativo, porque perde completamente o sentido, sabe? Quando eu morava na casa do porão maldito da véia demoníaca, eu tinha o porão maldito, né? E era lá que a gente estendia a roupa, né? E às vezes eu tinha que descer lá e estender a porra da roupa. Eita! E era um porão maldito. E tipo, o porão, ele era muito grande. E só tinha uma luz que funcionava, que era onde ficava em cima da parte onde a gente coisava as roupas. E lá no fundo ficava escuro. Só que como a lâmpada que tinha em cima, ela era fraca, era aquelas amareladinhas, tu olhava assim pro fundo e tu ia aos poucos perdendo a visão do porão até chegava lá no que eu chamava de quartinho, né? Que era um quartinho mega escurão que vivia dando barulho naquela porra. E por todo o porão tinha umas correntes presas na parede, não sei porquê. Puta merda, que isso, cara! Sério? Sadomaso! Sim! Não, para, sadomaso ele tinha uns bagulho de couro e tal. E... Não, ele tinha quase todo o porão. Tinha látex, uma corrente pendurada. Não, mas. É aquelas correntes que tu coloca, prende no teto e depois tem um vasinho que fica botando, sabe? Era daquelas tipo de coisa. Não. Mas não tinha vasinho nenhum. Não tinha, era só as presas assim, várias. Era pra prender a tua avó quando baixava o cabelo. Né? Não, podia ser também. Corrente de prata, podia ser também. Não, mas que nem eu tava falando, né? E tinha, no quartinho tinha várias janelinhas, só que eu não sei porque o sol batia lá e não iluminava o quartinho, sabe? Ele continuava escuro. Por quê? Só que o vento entrava, né? E daí tava eu lá estendendo roupa, né? Tipo, mais rápido que eu conseguia estender. E começava lá os barulhos das correntes. Bota corrente de barulho aí. Corrente de barulho é bom. Something smells rotten around here. E eu sempre entrava e a porta, e aí quando tu entra tem que descer dois degraus e a porta, tipo, ela era muito solta, eu botava numa cadeira, né? Uma vez eu fui lá com um amigo meu e ele quis ir até o quartinho. E a gente abriu a porta, colocou a cadeira na porta pra ela não fechar. E foi lá, daí ele começou a errar, né? O suposto espírito que a gente tava brincando que tinha lá, e daí a porta bateu do nada. Caralho. E a gente saiu correndo bem louco, abriu a porta e deixou as roupas lá. Aqui me parece que brincar. O cara foi garotos, né? É, e tipo, sei lá, eu lembro de ter colocado a cadeira, mas a porta bateu. Puta, mas lá deve ter um portal do inferno, que é o bagulho suga a luz, tá ligado? Tem um filme, né, que no porão o cara tem um portal pro outro mundo, né? Que filme que é? Ah, nem sei, eu sei. Eu quero viver isso, cara. Puta, deve ser muito, cara. I want to viver. Nossa, eu tinha. Eu não quero acreditar, eu quero viver isso aí. Mas que vem demônio, vem tudo, cara. Vem tudo. Imagina que massa, aí sim. No mesmo porão, uma vez prenderam minha tia quando ela era criança, ela disse que viu uma mulher lá, de branco. Então tá explicado. É por isso que eu tinha medo, aliás, eu não tinha medo até ela me contar essa história, né? Comecei a ter medo depois. Quando cai a criança, todo mundo é pau no cu, né? Fica contando história de terror. Uhum. Mas ela não falou pra me assustar, ela jura, até hoje ela jura que ela viu uma mulher lá. Ah, não, no meu caso era um filho da puta mesmo comigo, porque aí meus filhos eram mais velhos, né? Aí quem que era o abobado pra ficar fazendo brincadeira? Cláudio. Cláudio. É Cláudio. E hoje era isso. Chega, eu não quero ficar editando esse negócio até altas horas da manhã, né? Sejam bem-vindas, crianças, ao primeiro podcast do blog Inexplicável. Meu nome é Cláudio e eu sou o host, por algum motivo. Aqui é o Zé e eu sou o cagalhão do grupo. Aqui é o Laranja e o nome é Impensável. Eu achei que fosse Instagram. Que merda. Eu sabia que tinha alguma coisa inexplicável, tipo aquela revista Mundo Estranho, tá ligado? Vou voltar.